perguntei-lhe se alguns jogos da segunda volta, o Oliveira do Hospital, poder-se-á dizer que está com o campeonato feito ou ainda há muito para fazer? Não, ainda há muito para fazer, há que tentar ganhar os jogos todos até ao fim, obviamente, e portanto ainda falta de facto muito treino, muito jogo, ainda falta muita luta, e estou convencido que a equipa vai dar a volta por cima e vai, nesta última fase do campeonato, mostrar aquilo que poderia eventualmente ter feito e por várias razões não fez até agora. Esta mudança de treinador, se acaba por ser uma mudança enfim, de comum acordo, Russo viu que não tinha mais hipótese de ficar, até porque havia, enfim, a equipa estava na modo baixo, como se diz. Paulo Piedade foi a primeira e a melhor opção no momento. Paulo Piedade foi a única opção, não se pôs nenhuma outra opção que não o Paulo Piedade. Aliás, a saída do Russo acontece numa altura em que nós fomos derrotados pelo Moinhos. Já não era a primeira vez que tinha lugar à disposição da direção, e de facto nesta altura a direção entendeu, juntamente com ele, que de facto não havia condições para ele continuar à frente da equipa. Aquilo que se foi feito uma análise. Foi feita uma análise por parte da direção e por parte também da equipe técnica, inclusivamente com o Russo, sobre aquilo que seria a melhor opção. E a melhor opção, claramente, é o Paulo Piedade. Para já é uma pessoa que tem conhecimentos de futebol acima da média, obviamente. Além disso, era uma pessoa que estava integrada no grupo, conhece perfeitamente o grupo, quer do ponto de vista dos atletas, quer do ponto de vista dos diretores, etc. Conhece bem o clube e, portanto, tem todas as condições para fazer um excelente trabalho à frente da equipa nesta fase final da época. E estou convencido que poderá ser, inclusivamente, opção para o início, para a próxima época. Estou convencido disso. O que é que tem faltado, Oliveira, para não conseguir o objetivo? Começou bem, enfim, até prometedor, e depois, enfim, jogo após jogo, aqueles que se às vezes faziam, ou seriam a priori mais fácil, acabou por se complicar tudo. O que é que faltou a este Oliveira? Dá-me a ideia que faltou a este Oliveira aquilo que também se calhar já o ano passado faltou um bocadinho ao Oliveira, ou seja, primeiro e antes de mais nada faltou sorte, claramente. Um exemplo, podemos dar vários, mas o exemplo do jogo com o Moinhos da semana passada: dominamos a primeira parte, podíamos ter marcado 3 ou 4 golos, acabamos por marcar o golo, podemos aumentar a vantagem, mas de facto, fruto de bolas no poste, bolas na trave, defesas quase impossíveis, não foi possível. E depois, de um momento para o outro, a equipa cai. É como que há um botão, digamos assim, que a equipa se desliga e deixa de jogar. Aquilo que me parece claramente é que este grupo do Oliveira, sendo um grupo que é indubitavelmente acima da média para aquilo que é o campeonato distrital, não vale a pena nós estarmos a dizer o contrário. Nem esta situação ou estes resultados podem, de alguma maneira, demonstrar o contrário. Mas a verdade é que, sendo um grupo acima da média para o distrital, faltam-me algumas características de distrital. Faltam-me características de distrital. O Oliveira dificilmente consegue jogar mal à bola. A grande questão é, hoje em dia, e muitos dos nossos jogos são jogos mais de luta do que de futebol. Pronto. Estamos, de facto, inseridos num campeonato onde se luta muito, onde há uma grande competitividade, e nós, se calhar, a nossa equipa, os nossos jogadores, não estão ainda, ou não estavam mentalizados para aquilo que ia ser este campeonato, e apesar de terem sido avisados, foram avisados, quer por parte da equipe técnica, quer por parte da direção, foram avisados, de facto, disso. Às vezes preocupamos-nos em jogar bem e não em ser eficazes. E isso neste campeonato é impossível. Neste campeonato é impossível. Antes de mais nada, há que ser eficaz. Depois disso, e também se calhar fruto desta superioridade, sobretudo técnica, digamos assim, que o nosso plantel tem em relação à grande maioria dos plantéis da distrital, aquilo que me parece claramente é que, em determinada altura, pode-se ter criado nos jogadores a ideia de que os jogos, mais tarde ou mais cedo, acabariam por se resolver. E a verdade é que isso não é. Quer dizer, camisolas, já nem as camisolas do Sporting, do Porto e do Benfica ganham jogos, quanto mais as camisolas do Oliveira do Hospital. Com outra agravante ainda, obviamente, o Oliveira do Hospital está há 25 anos sem estar a disputar o campeonato distrital. E como é óbvio, este ano é a equipa a bater por todos os clubes. Qualquer equipa, nomeadamente equipas que nunca passaram dos distritais, têm uma ilusão de ganhar o Oliveira, que é, digamos assim, a equipa que veio dos nacionais depois de uma estada consecutiva de quase meio século. E, portanto, é, digamos assim, um fator de motivação adicional para as equipas que nos defrontam. E tudo isto tudo conjugado, com alguma falta de sorte, com algumas lesões em momentos inapropriados e, obviamente, com alguns erros, seja dos jogadores, seja da equipe técnica, seja inclusivamente da equipa diretiva, tudo isto conjugado faz com que neste momento estejamos a 19 pontos do primeiro classificado, sem, obviamente, grandes hipóteses de lutar pelo primeiro lugar, mas claramente com a ideia de fazer um resto de campeonato digno, condizente com aquilo que é o valor da equipa do Oliveira, condizente com aquilo que é o valor de cada um dos jogadores da equipa do Oliveira. E, portanto, é isso que agora pretendemos fazer. Chegando o mais longe possível, tentando, obviamente, chegar o mais longe possível. Nós vimos que hoje o Oliveira trabalha júnior, juvenis. Por exemplo, júniores, sabendo que a maior parte deles estão no seu segundo ano, ou mesmo já podendo dar um passo muito importante para o escalão superior, isso pode ser aproveitado agora nesta altura? Obviamente que sim. Nós já o ano passado o fizemos. Não é por acaso que este ano a equipa de séniores iniciou a época com três ex-júniores do Oliveira, o João Campos, o Pedro Mendes e o Ricardo Almeida. Dois deles mantêm-se ainda no plantel, um deles não se mantém por razões de natureza profissional e pessoal. Mas também este ano já temos um atleta dos júniores, que é júnior de primeiro ano, que é o Alex, que está a trabalhar desde o início do ano com a equipe sénior, vindo só unicamente fazer treinos conjuntos e jogar aqui aos júniores. E depois, além disso, temos também aqui um grupo de jogadores que de facto deve ser aproveitado, não é? Pode, é deve. Este ano, por exemplo, tivemos já três júniores que foram convocados e que equiparam, digamos assim, fizeram parte dos 18 e, inclusivamente, dois deles já por várias vezes atuaram no campeonato distrital da divisão de homens em séniores. E, portanto, é uma obrigação do Oliveira aproveitar aqui um grupo de jogadores que, de facto, está aqui a formar-se. Tem qualidade, obviamente, também. Tem condições para se vir a impor, eu não digo a curto prazo, mas a médio prazo no futebol sénior do Oliveira. E o mesmo, obviamente, dito para os juvenis. Temos um grande grupo de juvenis. E quer este ano, quer para o ano, podemos ter excelentes equipas. Se não aproveitarmos estes jogadores na equipe sénior, então, se calhar, não vale a pena cá andarmos. Porque, se não for para isso que existem os séniores, se for só para jogar e para digamos assim, para não aproveitar aquilo que é a formação do clube, então não valeria a pena fazê-lo, não é? Já estamos habituados a andar a fazer jogadores para depois vingarem noutros clubes, nomeadamente aqui à volta. Fomos durante muitos anos uma fonte quase inesgotável de jogadores, quer para a distrital, quer até para a nacional, nos clubes aqui à nossa volta. Está na hora de sermos nós a aproveitar os jogadores que formamos, obviamente. Escolas, formação, clube, tudo isto quer espaço. Sabemos que os espaços são poucos, mas há um problema que ainda não vi funcionar. Chama-se Estádio Santo António. Houve um protocolo assinado já há algum tempo, quando foi a inauguração do novo espaço. Esse seria de utilidade e está escrito com horas dedicadas a outros escalões e outros clubes. Acaba por não funcionar. Qual é o imbróglio de, por exemplo, o Oliveira do Hospital não treinar no Estádio Santo António? Não sei. Eventualmente será o ideal é perguntar, seja ao Sr. Presidente da Câmara, seja ao Sr. Vereador do Desporto. Não faço a mínima ideia. Já tive a ocasião de dizer publicamente que há 4 meses que foi inaugurado aquele campo, há 6 ou 7 meses que foi elaborado, que foi assinado o protocolo no qual eu estive presente e no qual foi dito que estaria prevista a tal servidão de 21 horas semanais que a Câmara iria utilizar em benefício de outras coletividades e instituições do Conselho, e nomeadamente o Futebol Clube Oliveira do Hospital. Há mais de 4 anos que a inauguração do campo foi feita e ainda não fomos contactados pela Câmara para isso. É verdade, e devo dizê-lo também, que diversos elementos do Nogueirense já nos abordaram para eventualmente começarmos a funcionar lá com algumas valências. A grande questão é esta, não é o Nogueirense que compete a gestão dessas 21 horas. E, portanto, enquanto a Câmara não definir exatamente quais são os períodos, quais são as horas, quais são os dias que possam utilizar, enquanto não houver uma reunião da Câmara, enquanto entidade gestora dessas 21 horas semanais, com o Futebol Clube Oliveira do Hospital, o Futebol Clube Oliveira do Hospital não pode, obviamente, utilizar o campo de Santo António em Nogueira do Cravo. Estamos numa altura em que vêm dois jogos importantes, Carapinheirense e depois Nogueirense. Este poderá ser o tal jogos motivadores, como eu costumo dizer, para uma ponta final, mostrando de facto o verdadeiro Oliveira? Eu creio que sim. Aliás, é sabido e tem sido visto que o Oliveira do Hospital, nos jogos com equipas semelhantes ou até eventualmente superiores, acaba por funcionar muito melhor do que com equipas, digamos assim, supostamente mais fracas. Isso foi visto. Nós, aliás, eu costumo dizer, nós perdemos os 3 jogos este ano que fizemos com a União de Coimbra, perdemos por uma questão de falta de eficácia, essencialmente, do ponto de vista atacante. O primeiro perdemos por uma questão de assalto à mão armada, claramente. Os outros dois, por uma questão de falta de eficácia, agora batemos de igual para igual. Fomos, inclusivamente, em grandes períodos, não na maioria do tempo, superiores em termos de futebol jogado à União de Coimbra, apesar de termos perdido, porque marcámos menos golos que eles. no jogo com o Nogueirense na primeira volta, todos viram como correu. Com o Carapinheirense também foi um jogo bom, um bom jogo de futebol, em que o Oliveira também reagiu muito bem. Estou convencido que estes jogos vão servir exatamente para isso, sendo certo também que os jogadores tendo vindo, ou tendo ocorrido esta mudança na equipe técnica, também estou convencido que tudo farão para mostrar a este treinador, àquele que é o treinador que vão ter pelo menos até ao final do ano, que estão aptos e que querem ser chamados o maior número de vezes ao 11 inicial. E, portanto, estou convencido que será aqui, digamos assim, o ponto de viragem e que vamos fazer, de facto, uma segunda volta, um fim de campeonato ao nível daquele que nós aspirávamos desde o primeiro jogo. Obrigado, Dr. Monteiro. Felicidade. Obrigado.